Salvador, Azul 9643, está na remota 3 Lima, pronto para o estacionamento. Autoridade, chama o táxi, 9643. 9643, autorizado para o estacionamento. Escuta. Na escuta, Paulo. Seria um estimado de chegada aí do trator? É, tô na visão agora aqui dele. Daqui mais uns 5 minutos estamos dando quantidade aí ao nosso rebote. Ok, também tô na visão, gente. Grato. 200. M225 para sequenciamento, curva esquerda para 220, limitado pelo lote. Esquerda 220, limitado pelo lote, né? 225. A 6225, desça para 2.000 pés, 1.016, permanece. 2.000 pés, 1.016, 6225. Salvador, mais uma vez, Alfa Vitor Romeu. Então estamos esperando só o voo passar, para a gente sair autorizar o trator chegar aqui até nós, ok? Ok, ok. Gol 9961, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, pelo 118, pessoal 95 para a torre, pode estimar 0 na meia, bom gol. Obrigado. Identifique, chegada BOMF, desça para 4.016. 4.016, bom, ok. Para o táxi Azul 9643, com 108 a bordo, 3 horas e 28, alternando Campinas. Até a saída do posto de no tráfego da Xanã. Não seria o mesmo, mantenha essa guarda. Aguardando para prosseguir até o ponto de chegada. suficiente a do 9643. Para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limitado pelo LOC. 030, limitado pelo LOC, 775. 775, desça para 3.000 pés com 1.016. 3.000 com 1.016. Seria possível para o 010, por enquanto, para o 2775, devido à formação. É, então, não tem problema. Salvador, bom dia, o 961, próximo ponto de espera, pronto. 961 na linha, decola pista no zero, vento variável 3-2. Na linha, decola no zero, o 961. Retornando para 020, pode interceptar o localizador. A 625, aguarde o último vetor para interceptar o LOC. Você pode confirmar a 625? Puxa, na 625, aguarde o último vetor para interceptar o LOC. Sim, vai aguardar o vetor para poder interceptar o 625. É, a informação foi o 2775 que o senhor solicitou. Ah, confirma. 2775 retornou para o 020 e solicitou se pode interceptar o LOC. Ah, nessa pronta é certo, afirmativo, 62, o 6775. 9-2-3. Sim. Pode informar por que o DF está parado aqui no 3? Confirma? Pode informar por que o DF está parado aqui no 3, senhor? Até agora não tratou para ser evocado. E eu vou estar aguardando ele? Tem condição de realizar um 180 para prosseguir ver aquilo? O 2775, desça para 2.000 livre, ele é sexual, espaço estabilizado. 2.000, informação estabilizada, etc. Bom dia, decola. Bom dia, 1961, suba 360, saída da EL. Fala 360, solicita manter a prova mais 5 milhas. Fiz após voa lida. Fiz após voa lida, vou 961. É 59, identifique, chegada bom, se desça para 5.000 pés, 1.016. Bravo Lima, Gol 91. 91. Estabilizou, ajuda aí, 775. 775. Prossiga no LS, aguarde transferência para torre. Estabilizou no ILS da X-Ray da 10, Oxenel 625. Chame 225, a milha do externo, chame torre 11895. Uma milha do externo, 118.95, Chame 225. Controle voo 91. Siga. Vai necessitar mais um desvio esquerda na Pro 180 por 10 milhas. Resolvido. Gente. Muito bom dia, Chanel 225, estabilizado no X-Ray da 10. Chanel 225, ajuste na 0 no 6, livre pouso, pista no 0, o vento calmo. Livre pouso na 0, ajustado no 0 no 6, Chanel 225. Muito bom, meu, na escuta. Romeu, na escuta. Já deu início novamente o retoque? É, chegou aqui agora o mesmo saldo, certo? Daqui mais ou menos 2 minutos estamos saindo daqui. Ok, agiliza na medida do possível. É, eu vi até as 1, 2, 1. Ah, agora é left. Salve, Alfa Vitor Romeu, reporte em andamento até o fim do meu 5. Chama o pessoal, meu, chama finalizando. Quem está? Salvador, voo no 093. 093, identifique, chegada bom, CD só 060. 060, bom dia. Salvador, muito bom dia, azul da 775. 6775, posição no 016, continua na aproximação, guardando pista livre. Posiciona 6225, solo 229, libera direita, chama solo 121, décima 1. Direita 121, 6225, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, Chanel 225, libera direita. Chama 285 via Alfa, chama de Sagilete. Alfa, antes da Sagilete, 9643. No ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste no 0 no meio. espera, chama 1895, 10 no meio, ajuste o azul 9643. Livre, azul 2775. 2775, livre pouso, oficial, no 0.20K1. Livre, pouso, azul 2775. Sobre Recife, em 1-3325, alterna 1-3395. 3325, alterna 3395, gol 9-1. Salvador, bom dia, 9643.0 da 10 só. 9643 é pouso, pouso do ATR da companhia, ali mantém capiteiro 10. 7 após o pouso tráfego, ali mantém capiteiro 10, azul 9643. Vai na 25, vai Juliette pra Juliette, portão 7. Agora à direita, chama o sal, aluno 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Solo, Salvador, bom dia, 2-7-7-5. 2-1-1, 2-7-7-5. Bom dia, táxi Alfa, aqui o Pátio 3-3 Lima, posição. Desça para 2016, permanece livre LS 78. Estabilizado, boa noite, mestre. Né? 865, completo LS, chame Torre 1 no 895. Torres 295, 865. 1093, desça para 3.010.016. 3.016. Sabe 643, decola 235, chama o controle no 208. 208, Alfa 63. Hotel Salvador, bom dia, Azul 9643, cruza 1500, via 10. Quase 643, suba o 360, saída da El. 360 da El, 9643. Salvador, um bom dia, é o TAM 3153, informação Juliette, autorização Galeão. Bom dia, Gona 963, prepara a saída da Eva, Gona Copa. No TAM 3153. Reduz para 1809. Reduzindo 9093. Direita 2-1-1, bom 8-5. Era 93, desça para 2000 livre, ele é 7 vezes. 2000 livre, ele é 7 vezes. O GE Tango está autorizado o táxi, reposte na interseção. Entre GE Tango, Salvador. Informe a rota. Transponda 5025-2060, controle. Turma 759, escutada por mim. Afirmativo. Gente, o ajuste no 017 é construído logo com o campo. Gente, igual no 759. É, chama pronto, confirmando o parte 3. Pátio 1, posição 612. Ok, gente. Ok. Aceita agora a coordenação para 38. Gente, no 759, dirige pouso, pistão no 0, o vento no 40 graus, no 39, forma pistão molhada. Gente, no 759. Na aerovia, pós conforme. Acima 5022, controle no 2080. Chame torre 1 no 1895. 295, bom dia. Torre 1 no 093, bom dia. Receptor de Irume, após desvio. Irume, azul 9643. São, galão, pista lisa, informa pista molhada. Direto, estamos o Lua Lima, tem cabeceiro 17, reportando pronto. Sala 73, libera direita, chama Sala 1211. Sala 1211, na curtíssima sinal, tá com chuva muito forte. Graças à informação, 759. Sala, gol 1759. Gol 759, bom dia, via Alfa, táxi lento. Mantenha a cidade aqui, guardando a liberação do gate. Taxi alfa, taxi aguardando a liberação do gate. Pesada, do 4040, chama pro táxi. Salvador Azul 9980 com informação Kilo, bom dia. Bom dia, Azul 9980, da Aerocopter. Aguardo. Nós é o 96, vive pouso, pista no 0, vento no 30 graus e no 1 no 9. Vive pouso. Jet Tango Zulu, livre da colada de pista no 7, o vento 120 graus, 092. Terra 93, chame sala agora, 1-2-1-2-1, sala 46. 2-1-1, obrigado. O 1093, livrou. 1093, táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, posição 8. Alfa, parte 3, Kilo, parte 3, posição 8, voo 1093. Volta 3, vamos 53, portal 612, apoio e estacionamento. Ocona 093, te considero, prossiga via Alfa, mantém antes da Juliette. Prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette, Ocona 093. São 3153, portal 62 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, são 3153. Juliette, estamos no da colada 77, o controle agora em 120.8. Controle, chamador 120.8, Juliette, estamos no. Controle Salvador, compassando o Juliette Tango Zulu, decolou a pista 17, saída Arbor. Juliette Tango Zulu, suba, ele mantém uma centena sem restrições na saída Arbor. Uma centena sem restrições na saída Arbor, Juliette Tango Zulu. O Tango Zulu, após cruzar 2.000 pés, pode voar direto de China. Após cruzar 2.000, vai voar direto de China, Juliette Tango Zulu. Bom dia, voo 9966, autorização Galeão 7, informação Kilo, remota 5000. Gente, voo 9963, prepare daí agora. Daí, para o táxi 4040, altero na Campinas, 4 horas e 30 minutos, 30 segundos. Direita, vem indo, ponto de espera 1995, ajuste na 0997, agora bom voo. 1017, 1995, vamos lá. 1895. 1895. Lula 759, Juliette, portão 1. Poderia confirmar por algum preço de mala? Ele Azul 4040, ali mantém cabeceira no zero. Marciano, 1-0, 4-0. Alto 040, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-5-9. Gente, a linda cola, 3153 para o TAC, 140 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Taxa 00 via 4 índio, ponto de espera 182995, ajuste 1017. 17, parte do pátio índio, ponto 0295, tá 3153. Bola 093, após o tráfego da chão, autorizado em mensagem Juliette, ponto 18. Mais o TAN, Juliette, ponto 18, bolo 093. Azul 9980, positivo. Aguardando o copo ainda. Que autoridade tem a Bravo Sierra Golf? 170 via Golf 177. Decolada 1-0, curva esquerda. Perfil de saída Conde, aciona 5096, 120, destino 8, controle. Alto no dado, Sierra Bravo Sierra Golf 170. Via Golf 677, decola da 10 curva esquerda, saída Conde, transponda 5016 e controle 120 decimal 8, com azul 9980. Azul 9980, correto, no ponto de push. Câmara pronta para o push 9980. O azul 4040. Azul 4040, suba o 360 na saída Arbor. 360 na árvore. Salvador Mogil, azul 4201, está na posição número 2, com a informação quilo, pronto para a foto. Stan, a linha e decola pistão no 0, vento no 30 graus, 069, 3153. A linha decola no 0, está 3153. Ativa o perfil de saída, posição no 0 até Cubarde, pós e posição no meio, conforme a rota. 5050 no transponder, 2080 no track. 120.80. Fazer decolagem direito, chama pronto, Fotão 02. Azul 4201. Agora 963 já seria nossa conta. Agora 963, atualizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão na zero, curva direita. Da hélio da Irumi, perfeito saída. Faz apenas Amber 857, conforme rota. Aciona 5021 no 20.8, controle. Atualizado Galeão, nível 360. Decola da 0, curva direita. Da hélio, Leda, Irumi. Amber, novembro 857, após a rota do plano. Transponder 5021, no controle 1208, abono 963. Claro, abono 963, chama pronto. Um 53 decolado ao 57, um controle 1208. 208, bom trabalho, boa semana, tá certo? Obrigada, bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, tá certo? 53, decolou na segunda, você dá aí, ó. 2153, suba 360 na proa de líder. 360 na proa de líder, tá certo? Estamos no Lúcio, estimado de pouso. 1-0-4-7. Vamos de novo. 4-7, grava. Sou 40-40, chame centro em 1-2-8-8, até 1-2-6-0. 288-260, 40-40, obrigado, boa. Ô, Santos Zulu, Salvador. Eu sei, Salvador, Santos Zulu. Até o voo visual na rádio. Bom, aqui é o celular do Vitor Martins, é... Roda, eu tô pra falar que ele é do segue o visual, no 105. É? 105, nível 105, tá no voo. Categoria 0900, prossiga em condições mais, nível 105. Eu segue o visual, nível 105, tá no voo. Alfa Hotel Zulu, circulão de dia direito, de 10 graus, vai manter por mais 8 minutos. Pelo quem chamou o motor? O dia de São Zulu, para evitar uma formação, fez um dia de 10 graus direito por mais 5 minutos. Seu critério. Agora é subida Fuca, aguardando da 3890. Fuca, no seu aguardo, 3890. Então, 3153, chame centro Recife, 13325 até o número 3395. 3325, 1339, dá 3533, bom trabalho. Chame centro Recife. Gestão Zulu, chama agora o centro para informação e alerta, frequência 1288, até no 260. 1288, 260, Gestão Zulu. Salvador, Xané 9007, formação Lima, autorização Guarulhos. Preparada é o Xané 9007, Guaracuz. Preparada é o Guarulhos, Xané 9007. Romeu, até o meu Golf número 3, agora é com. Agora é a copa número 4. Boa noite. Então 3890, copia. Que batida, com a esquerda. Com a esquerda. Prefiro sair da Puca, Jean Maracaju, paz conforme a rota. Achando a 5037, controle 9070. Pronto, Tiana 907. Guarulhos 360, da coluna 0, curva direita. Como perfil de saída da El e da Motiva. Intercept o peso 1-0. Após, tango bravo eco, conforme rota. 5053, no transponder, no 20-8, controle. 30 Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, saída da EU, transição ótima. Vamos do 1-0 e o tango bravo eco. O transforme 5053, o controle 120, decimal 8, Tenerno 007, está no finger 04. Correto, protegimento, chama pronto. Chama lá. Passar o meu, até o meu Golf. Prossiga. O meu Golf autorizado em Maimá, 500 pés, eu coloco controle lixo com coordenação com a torre para sobrevoo a vertical dos pontos de nova, acionar 01 no meio, controle 120 se der. Cotejamento correto, treinamento e decolagem no artifício 95, ajuste 1-0-1-7. Com o adulto, o presidente do Alguém está pronto na posição número 3. Está autorizado no seu apoio, chama a taxa, 3-3-0. Autorizado, reporta a taxa, 3-8-9-0. Oi, bom dia, eu passei 8-3. 8-4-7, copia. Autorizado Recife, nível 370, decola 1-0, curva esquerda. Prefeito de saída Puca, Jama após Aracaju. Após Aracaju, prossigo conforme a rota do plano. 5055, transponder, 120 e T0 contra ele. Autorizado 370 Recife, Pernambuco, Jamo, Aracaju, 120 decimal 8, 5055, Atacago 847. Correto, portão 1, chama pronto. Chamada pronta, 847.